da Juliette, vai ficar na 6290. Deixa na 6290, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição, Juliette, 6290. Leão no 43, no solo aos 42, livre direito no 219. Direita após 219, Juliette, Leão no 43. E 3 horas e 20, alternamos Fortaleza. Gente, as 1420, 30 táxi à direita, via Índia, ponto de parapista no 0, torre, no 8, decimal 95, que é legal, no 020, as 1420. Vou no 020, via Índia, até o ponto de espera, quando pronto, 1895. Obrigado, boa noite. Salve, Salvador, acionado 6143, virou? Caminhão no 43, altura 0 táxi Alfa, reportamento da Juliette. Alfa, reportamento da Juliette, 6143. Xiaomi 6201, observa em Brano 90 da Azul, à sua esquerda, após o mesmo ultrapassar a posição 04, autorizar o ingresso, na posição 04. E após o Azul, ingressa para a posição 04, Xiaomi 6201. Prossigo, controle, 2591. Delta, questionado se algum ponto irá acender para o 180. Afirmativo, a intenção é acender para o 200, assim que possível. 200, assim que possível. Sente, coordenagem junto ao centro, aguarde. Grato pela gentileza, o azul 2591. Torre Salvador, boa noite, Azul 4206, pronto, quanto espera? 4206, alinha decola no 0, vento no 70 graus com 11 nós. A linha e decola, 1 no 6, desculpa, 10, 4206. Zoom reautorizado, nível 200, tudo bem, mantenha. 2002, 5991, quando possível coordenar, voa direto Vitória, se devido ao atraso, eu te agradeço. 7, 9, 7. Obrigado pela gentileza. Quase a mesma prova, um pouquinho, esse ano, 205. Está presente direto Vitória, o azul 2591, super direto, o nível 200. 4-2-0. Está presente direto a Vitória, 2591. Centro azul 2591. 2591, por favor. Estou pressionando a proa aqui dentro da marcha. Está livre direto para Vitória. Você o Pro 2 novamente. Obrigado. Uno 869, chame centro Recife em 128, decimal 8, alterno 26, decimal 0. 1288, alternando 260, gol 1869. 1208, azul 4206, obrigado, tchau. Controle Buenas, azul 4206, passando 1000 pés para 350. azul 4206, contato radar, sobre o material 350. Sai, subindo até 350, azul 4206. Salvador, TAM 3567, push-back, acionamento no 8. TAM 3567, autorizado, push na posição 08, chamar. Autorizado, chamar para o táxi, TAM 3567. Tá. Rode Bonf, para chegar a Bonf, reporte no ideal de descida. Salvador, azul 2712 para o táxi. 64 a bordo, 2h40, Salvador. 0 graus com 1 número. Repetição 902, 118 decimal 95. QNH 1020. 341 no Índia, ponto de espera aqui 295. Obrigado. Dado a prova rotatória, poste para a descida, na página de papo. Azul 4206, da presente direto Romeo Fox 018. Direto pro Romeo Fox 018. Azul 4206, obrigado. Salvador, azul 2712. No 2 é lindo, decola pista no 0, vento 170 graus com 13 nós. A linha decola, 27 no 2. Azul 4206, chame Centro Recife em 12685, alterna 12545. Ok, primária 12685, a secundária 125. 2545. 45, obrigado, até logo. No 2 decolou ao 5-4, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, 2-7-1-2. Se o T3567 com 170 a bordo, alterna com fins, 3 horas e meia de autonomia. Saída Conde, suba 170. 1-7-0, saída Conde. Uno Índia, até o ponto 0-0, torre 118-95, com ajuste 1-0-2-0, tanto 3-5-6-7, obrigado. Zero to 2 on stand 1-1, request pushback 0. Show me that, please. Approach call 0-2-2. Airport control 0-2-2, you are clear to push in position 1-1, request ready to taxi. Clear to push on position 1-1, I call you ready to taxi, runway 0-2-2. Controle Salvador, muito boa noite, passando para a Estrada Uniforme, informação de... Mike Bravo Uniforme, boa noite. Sonido de ascensão nível 170, reporte atingindo. Foi na Broad Marca, presente. Comandou 1950, e está autorizado a voar a Mário para ver? Autorizado Mário, barriga da Mário, procedimento de LF, feita pista 10, Mike Bravo Uniforme, reporte para a descida. Azul 2591, chame. Questão da presente, foi da posição G-Dot, Golf India, Delta, Oscar Delta, e chame Centro Recife em 251. A linha decola da pista 90, TAM 3567. Afirmativo. 3897, Pedro Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decola a pista 90, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5133 e o controle no 208. TAM 3897. 3897, voador de Zapronzado, nível de voo 320, rosa para o nome de voo, decola 1010, o ativista da Salvador, Corujão, boa noite, Oceaner 6259 com a informação Zulu. Sentinel 259 no 1, informação Zulu, confere, já pronto cópia? Pronto, cópia 6259. 259 autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola pista no 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Modiva. Intercepta pelo Zulu no 0, Papa Alfa Índia. Transponder 5137, controle 120 decimal 8, Xené 6259. Sente autorizado de voo 360 para Guarulhos, apelido do Luno 0 após Papa Alfa Índia. Decola da 10 com curva direita da El Leda Motiva. É a saída 5137 ao transponder 208 ao controle 6259. Correto, Porto Janeiro, chama pronto, pois posição 01 no Xené 6259. Vai reforçar, 6259. Salvador, muito boa noite, até 3567, 2000 na Arbor. 3567, boa noite. Pronto, transponde para 5112, sai da Arbor, subo 360. Autorizaria para o Rua de Lefa para o TAM 3567, está visual no setor. TAM 3567, autorizado direto em Lefa. Obrigado, TAM 3567. Portugal, 022, request taxi. Airbus 022, approve of the taxi to holding point runway 10 via apron 1 and taxiway India. At holding point, call tower 118.95, QNH 1020. Copy to QNH 1020, clear to holding point runway 10 via inner then India. At the holding point, tower 18.95, approach call 026. Tranquilo, Salvador, uma boa noite, Xené 6201, autorização Galeão, informação Zulu. Boa noite, Xené 6201, informação Zulu confere, autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, via Upper November 857 até Moço, nível 360. Decolagem na pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Irume. Transponder 5140, controle Salvador 120.8. Autorizado Rio de Janeiro Galeão, dia Upper November 857, bolso, nível de voo 360, decola da pistão no zero para a primeira curva à direita na saída da El, Leda, Irume. Xana 5140, controle 120, decimal 8, Oxané 601. Oxané 6201, cotejamento correto, chame pronto e puxa acionamento. Chamará, Oxané 6201. Salvador, boa noite, Golo 645. Boa noite, Golo 645, informação Zulu, pronto cota? Pronto cota, 645. Golo 645, autorizado Serra Bravo, Vitor Tango, via Upper Whisky 50, nível 360. Decolagem da pista 10, curva à direita, Dael, Leda, Bidev. Transponde 5142, controle Salvador 120.8. Salvado, Vitória, 360, Perus 50, decola 10, curva direita, da Eulida Bidev, transponde 5142, controle 208, 1645. Esquinha, a informação Yankee, vamos checar o Zulu agora. Cotejamento correto, gol no 645, chame o próximo estacionamento. Amanhã. Olho Salvador, Netuno, 00. 00, acione identificação. 00, acionou. Já estamos no céu de destino. 00, contato radar, 66 milhas, nordeste de Salvador. Tá bom, que reporte para a descida. 00, já estamos no céu de destino.

Clear to line up and take off runway 10, wind 170 degrees, 13 knots, Portugal 022. Clear line up and take off runway 10, Portugal 022. Estão dois autorizados, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi. Salvador, 3297.5 para o puxo e o acionamento de aeronave. 705, via chegada bom, que desça até o nível de voo 090, ajuste no 020. Via chegada bom para 050, ajuste no 020, 705. 705, desça até o nível de voo 090. Patango Mike Bravo Uniforme, desça sem restrições para 2000 pés, permaneça ajuste no 020. Autorização do procedimento ILS X-Ray, da pista 10, reporte estabilizado. Então, essa foi para 2000, reporta estabilizado, Bravo de Porto. Salvador de Porto, boa noite, Portugal 0221. Portugal 022, radar contact, contact level 350, Puka de Porto. Parece que estava 350, Puka de Porto, Portugal 022. Luim, já confirmei, parte para B. Estamos com 9 a bordo, parte para B. chame a torre, 1-2-1-9-5 para acionamento e decolagem, QNH 1-0-2-0. Alto e claro. Romeu 705, informa o tráfego 11 horas, 2 milhas, rumo sudoeste, passando 075 para 050, Embraer 110. Retorno 00, tráfego 3 horas, 2 milhas, rumo sudoeste, passando o nível de voo 95 para 090, Boeing 737. 007. Retorno 00, desça até 4, mil pés, permaneça ajuste. 00, 4 mil pés. Chegou 645, POB 1234, 134, autonomia 250, terna galinha. Autonomia 45, taxa aprovada, dá o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera torre 1-1-8-2-9-5, QNH 1-0-2-0. Índia, ponto de espera 295-1-0-2-0, boa noite, minha parte. 3, boa noite. Pois bom voo. Voo 1705, desça até o nível de voo 070. 070, voo 705. 3 horas e 50 minutos. 3 horas e 58, alterado é com instruções. Tá, 3897, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista 10, via Pacha Uni, táxi Índia. O ponto de espera torre 1-1-8-1-9-5, QNH 1-0-2-0. Boa noite, QNH 1-0-2-0. 645, a linha decola, pista na zero, vento no 60 graus, com 10 nós. A linha decola, pista na zero, voo 645. Xané 6201, puxa, acionar portão 4. Xané 6201, portão 04. Autorizado, chame lá. Vai chamar. Autorizado o curso do lote, passando Mike Bravo uniforme. Apatango Mike Bravo uniforme, confere final do procedimento ILS X-Ray, chame Torre Salvador, 1-1-8-95. 1-1-8-95, Bravo uniforme. Papá Juliette Papá já avisou com o campo. Papá Romeu Papá Juliette Papá para ingresso no circuito chame Torre Salvador 1118-95. Camará Salvador em 1118-95, Papá Juliette Papá. Aqui Bravo Uniforme, prossegue para pouso na 1-0. 1-7, Felipe. Após o externo, cancela a base pela direita 1-7. Gente, vai ficar sujeito ao tráfego, tem um tráfego em aproximação para 1-7, ok? Prossegue para 1-0, Bravo Uniforme. Gente. Oi, boa noite, é o Papá Romeu, Papá Juliette Papá, na prova da rotatória visual. Papá Romeu, Papá Juliette Papá, prossegue, sinal da 1-7. Reporte nos travais da Enrimar. Informo um eco 121 em aproximação para 1-0. Gente, continuar na aproximação para 1-7, reportará o Papá Juliette Papá no através da Enrimar. Pause. Uno 645 decolou Zuno 8, controle no 208. Boa noite. Controle com o Uno 645, decolou no 64. Uno 645, contato radar via saída da EL, submantenha 360. 360, pode entrar da EL da presente? Autorizado Leda, com o Uno 645. Autorizado Leda, obrigado. Bravo Uniforme, tem livre pouso pistão 0, vento no 70 graus, com 10 nós. Livre pouso no 0, passa externo agora com trim baixado e checado, o Bravo Uniforme. Juliette, o Papá Juliette Papá, passa 270, repórter interceptando a final da 1-7. Gente, para 1-3-0, interceptando a final da 1-7, visual contrato na final da 1-0, Papá Juliette Papá. Se enquadra como número 2 para pouso no aeródromo de Salvador, Papá Juliette Papá. Gente, vai fazer 1-3-0 pela esquerda e interceptando a final da 1-7, Papá Juliette Papá. Batam Juliette Serra Sango, ciente, reporte para modificação. Oi, rotatório, reposto para a modificação, Juliette Adão. 1705, sem restrições, desça para 2000 pés, ajustando 020, autorizado final de procedimento ILS-X-Ray, da pistão 10, reposto estabilizado. Desce para 2000, sem restrições, 1020, já com estabilizado, bom, 705. O Chané 6201, táxi 125 a bordo, tem uma autonomia de 4 horas e 5, alternando Guarulhos. 125, decimal 45. Ah, você acerta, 125, backup 125, 45, boa noite, obrigado, Portugal 022. Boa noite. Está completando 360, interceptando a final da 1-7, visual com tráfego na curtíssima 1-0. Continue a aproximação agora na autorização, Juliette Papá. Gente, continuando a aproximação e aguardando a autorização. Papá Juliette Papá, já baixado e travado. Ah, meu Papá Juliette Papá, livre pouso no 7, vento no 60 graus, com 10 nós. Livre pouso no 1-7, Papá Juliette Papá, qual a velocidade do vento? 11 nós. Gato. Então 3897 ali, mantenha no 0. Papá Romeu, Romeu Mike Tango, via chegada Mari. Desça até o nível de voo 050. Ajuste no 020. Solo Brava Delta, o Bravo de Fora. No solo agora, 23, 12, 1, decimal 9. Solo, boa noite, estou passando mais Bravo de Fora, livrou na Delta, a intenção é para um nada baixo. 897 tem nível de decolagem da 1-0, vento no 60 graus com 12 nós. Jack Luiz, acionamento a critério, chame pronto para o táxi. É 201 na linha, mantenho no zero. Bono 645, chame centro Recife nas frequências 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251 3395, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Filete Papá, no solo 24, confirme o pátio. Autorizado Backtrack, reporte livrando. Papá Romeu, Romeu, Mike Tango, número 3 na aproximação, reduza para 2509. Salvador, boa noite, CAN 3897. CAN 3897, contato radar, via saída da El, submantenha 320. Submantenha 320, via da El, CAN 3297. Por aqui, Leda, um ótimo. Após 2000, autorizado Leda, CAN 3897. Retorno 00 tem condições de voar na proa de Duna e reportar estabilizado? Retorno 00, afirma, proa direto de Duna, reportará estabilizado. Estabilizado a decolagem 10-6301. Gente, até a próxima. Estabilizado no ILS com 705. Bono 705, complete final do procedimento ILS X-Ray da pistão no zero, chame Torre Salvador. 118 decimal 95. 1895, boa. Presidente, acerto a pistão Salvador para descida. Papatango Juliette, a Tango, descida critério. Estamos em controle de Salvador a 40 milhas. Controle de Salvador, retorno 00, possibilidade de descer para 2 mil pés? Retorno 00, desça para 2 mil pés, ajustão 020. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pistão 0, repasse estabilizado. Descendo para 2 mil pés, autorizado, procedimento ILS X-Ray, reforçará estabilizado. Graus com 12 nós. E pouso 10, bom, 705. Xané 6201, decolou 27, controle no 208. 208, obrigado. 2 Salvador 6201, do Xané. Xané 6201, contato radar, via saída da El, submantenha 360. Via da El 360, 6201. Juliette, Papa Romeo, Golf, Charlie Alfa, solo na escuta. Autorização Belém, 4-0-0. Cara, cola da pista no 7. Gente, aponte para ingressão no 7. Canal 6201, inicialmente manteve o perfil. Mantendo perto. Autorizado Serra Bravo, Bravo Eco, via Pêndulo 20, nível 400. Decolagem na pista no 7, curva esquerda, Momo, transição Nenhum. Transfondo 5513, controle Salvador no 20-8. 220. Sim, 01. Gostaria Alfa, Aerovia Pêndulo 20 e a transição é November Eco, November India Mike, Nenhum. Codejamento correto, confirme PAT PLB. PLB. Gente, chame a torre para acionamento e repasse o PLB para a mesma. Frequência da torre 1182195, ajuste de altímetro agora 1020. Tranquilo, Índia, após decolagem, mantém proa até 2000, aguardando liberação do controle. Em livre decolagem no 7, vento no 70 graus com 11 nós. Rota do plano, nível 160. Decolagem na pista no 0, curva à direita, arbor, após voa, eleva. Responde 5155, controle Salvador, 1-20-8. Centralizado 60 para conquista, vai decolado no 0, curva à direita, no perfil da arbor, após eleva. 5155, 1-20-80, controle 2781-23. Alvo Salvador, boa noite, voo 705, livrou na sua escuta. Azul 2715, Azul 2781, cortejamento correto, chama pronto para o estacionamento. Bona 705, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o 3, voo 705. Controle, o TAM 3897 vai cruzando 125, possibilidade de passar a escuta do centro. Agora transferência, são 3897. Sim, obrigado. São 3897, chame centro Recife nas frequências 125.1, alterna 133.95. 35, 1395, obrigado, boa noite. Você é aquele decolado cruzando os 600 pés. Papapá, Serra Kilo Índia, contato radar, mantendo a proa até 2000, após via saída mão, submantenha 320. 320, mantém a proa até 2000. Papá Romeu, Romeu Mike Tango, confirma velocidade indicada? 2209. Reduza para 2009, Romeu Mike Tango. 200, reduzindo a presente, Mike Tango. Curva na esquerda, Serra Kilo Índia, pode interceptar a Momo. Serra Kilo Índia. Curva a Momo direto? Autorizado Momo. Obrigado. Beleza? Oi? Beleza. Quem? Controle Salvador, é turno 00, estabilizado no localizador, trem baixado, travado. 00, complexo final de procedimento ILS X-Ray, chame Torre Salvador, 1118.95, confirme velocidade indicada. Turno 00, velocidade indicada 120, chamará Torre Salvador, 1118.95. Vem, bom pouso. 060 para o 050, torre 2000 pés, para o Romeu Maitango. Para Romeu, Romeu Maitango, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Autorizado para o procedimento ILS X-Ray, da pista 10, rapor estabilizado. Descendo para 2000 pés, ajustar o 1020, autorizado ILS X-Ray da pista 10, reportar o estado para o Romeu Maitango. Pista no 0, ajuste no 020. Tuna no momento. Gente do tráfego, reduzindo com o problema aqui, ó. O Sierra Lima e uniforme Mike. O 00 reportará passando uma cadeira externa. O 00 reportará passando uma cadeira externa. Chame Centro Recife nas frequências 125.1, alterna 133.95. 1251, alterna 13395, chame 6201, uma boa noite. Patango Juliette Serra Tango, desça para 3000 pés, ajuste no 020. 3000, ponto de autorizado, 6259, chame táxi. E depois tiver que acionar, chame o táxi, 6259. 0 grau. Redondo Juliette, Serra Tango, desça para 2.000 pés. Permanece o ajuste. Reporte para modificação. Negativos, ascensores de na rua da rota, está orientando. Canal 6259, 146, 5 horas e 30, Altena Galeão. Confirma o PLB, por gentileza. 146. Ataque está aprovado, direita 15, dá o ponto de espera da pista no 0, condulador 1895, Canal 0020. Índia, pronto, 1895, 1020, Oceaner 6259. Salvador Azul 271, POB 66, 6 horas e 40 para o Salvador Azul. Salvador Azul. Tá, está aprovado via parte 341 Ninja até o ponto de espera da pista no 0, quando lá torre 1895, quem negar 1020. 020, táxi até o ponto de espera da 0. Vai, Salvador. Ajuste no 020, Romeu Maicão. Torre, Salvador, boa noite, Papa Romeu, Romeu Maicão. Está a uma milha externa, acompanha embaixo para lá. Papá Romeu, Romeu, Mike.